300-425. Salvador, bom dia, bom 607, com informação Oscar, ligação 3620 Guarulhos. Aguarde, qual é a sua autorização? Arco. Voo no 642, está restrito ao nível 350 pelo centro Recife. 350 restrito, voo no 642. Brasília, 12655, autônomo 2425. Como a aeronave chamou, foi o Alfa Frio Jet? Está livre o táxi, chama para ingresso na 17. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Aplisque 58, saída Gole Eval Sagaz. Após a decolagem, pista 28, curva à esquerda. Controle 119.35, código transponder 5575. 340, então, Aplisque 58, Gole Eval Sagaz. Curva à esquerda, 119.35, controle 5575, transponder. 607. Cotejamento correto neste operacionamento táxi. Chama ali, obrigado. Salve Salvador, é o 3597 com a November? Não. 3597, aguarde cópia Brasília. Bada. Autorizado nível. Autorizado Brasília, nível 360, via Apesu 17. Saída Elefa 1, após a decolagem, pista 28. Mantenha a pua, controle 119.35, código transponder 5567. 360, Apesu 17, pista 28, após a decolagem, mantenha a pua, chamando o controle 1935 e 5567, a saída Elefa 1. Correto, chamo nessa para cemento táxi. Nessa, obrigado. No 642, passa nível 110 para 350, chama o centro Recife 126.85, alterna 125.45. Foi para o número 642, é gol? Sim, gol no 642, passa nível 120 para o 350 restrito, chama o centro Recife 126.85, alterna 125.45. Foi 65, 125.45. Uma aeronave que modulou clareza 1. Controle de Salvador, Papatango, Esquiantango, vai passar o 90. Papatango, Esquiantango, aciona identificação, chegada CARI, desça para nível 070. Identificação, chegada CARI, desceram 070, vai indicar o GT de mais 4 minutos, ok? Ciente, Esquiantango. Nossa, Vitor Juliette, está pista livre, alinhar e decolada, Fono 7, o vento é de 320 graus com 4 nós. Sim. 3517, pushback, estacionamento no 04. Autorizado, resposta para o táxi. Estará, obrigado. Vento de 320 graus com 4 nós. Autorizado, alinhar. Lano 897 para cópia. Cópia. Autorizado Confins, nível 360, via Abrisque 58. Saída Boli, Eval Sagaz. Após a decolagem, pista 28, curva à esquerda. Controle 119.35, código transponder 5577. 360, Confins, Abrisque 58, decola na Goli, Eval Sagaz. Curva esquerda após a decolagem da 28, 19.35 ao controle, 5577, transponda para o gol no 8.97. Protejamento correto neste procedimento táxi. Trabalhamos nessa, obrigado pela consideração. Supremo. Sim, está autorizado o Alfa Petrovilete. Salvador, é o gol 1804. No 804, 360, Galeão, vamos coordenar, mantenha a escuta coordenando 4. Aguardo, seja gole. Gole é Valcrate. Obrigado. Quatro cópia. Ou no 804, cópia. Prossiga. No 804, autorizado Galeão, nível 360, via Apesumo 14. Saída Boli Eval Crate. Após a decolagem, pista 28, curva à esquerda. Controle 119.35, código transponder 5002. Autorizado para Galeão, nível 360, para Apesumo 14. Subida Goli Eval Crate. Decola da 28, curva esquerda, 19.35, chama e 5002, aciona, gol no 804. Despejamento correto nesta para acionamento táxi. Certo, obrigado. Até com isso, que tanque está autorizado até o nível 040. Claro, para entrar, treinado. Solo 1607 no gate 612 para o pushback e acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, chamarei de táxi 1607. Paulo Salvador, busca 3153. Com informação ótima. Então, 3153, aguarde copia de autorização. Aguardo. Salvador, TAM 3517, acionado, 179 a bordo, autonomia de 4 horas e 2 minutos, alternando Campinas para o táxi. Alternando? Campinas. Copiado, alternando Campinas, 179, 4 e 2. Autorizado a prosseguir o táxi, Índia Alfa, antes de ingressar na Golf, chame a torre 118, decimal 6. Índia Alfa, antes da Golf, 186, torre 3517. Positivo. Salvador, bom dia, TAM 3179. TAM 3179, bom dia, prossiga. Só uma informação, domingo esse horário é permitido aí a Previsto 58 para São Paulo? Afirmo. Ah, muito obrigado. Nada. Taxa pequena. Tá bom, né, fazer o quê? Cadeira, bom voo. Valeu. TAM 3153 para cópia. 3153, pronto. Autorizado Galeão Nível 360 via Apesulu 14. Saída Gole Eval Crate. Após a decolagem, pista 28, curva à esquerda. Controle 119.35, código transponder 5001. TAM 3360 para o Apesulu 14. Gole Eval Crate, chamando 1935. 001 no transponder, somente confirmando 22 com toda a extensão. Afirmo, toda extensão, nesta para acionamento táxi. Solo Salvador, 1975, a posição de número 8 para push de acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Reportará. 1.6709, aciona identificação, desça até o nível 070, reduza para 250 nós para sequenciamento. 070, reserva 250, 609. Patango, uísque, Tango, após SCAR e desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado final ILS, reposto estabilizado. SCAR e desce 2 mil pés, no 0 no meio, reposto estabilizado, ILS, perfeito, o uísque. Tango, 3 a 30. Toro 1804, posição 5, pushback acionar. Já está pronto? Nós estamos, o operador de finger que não. Depois quando estiver pronto para iniciar então, nós estamos com tráfego aí, presta iniciar o táxi no 612. Já está pronto, só depende daqui do rapaz tirar o finger. Aguarde mais 30 segundinhos, só a aeronave iniciar o táxi no 62 será autorizado. Ok, obrigado. Alô, consultar. Chegou 1607, o 1268 a bordo. Temos 4 horas para alterar o galeão. Copiado, 1.68, 4 horas, galeão autorizado para o seguro táxi, Juliette Alfa. Antes da Golf, chame a torre, 1.18.6. Juliette e Alfa. Antes da Golf, torre 186, 1.607. Boa noite, 04, após a passagem da aeronave da Gol, com a pintura aí da Varig e a sua cauda, está autorizado o push, reporte para o táxi. Sim, chama lá para o táxi após a passagem da aeronave com a pintura Varig. Puxa. Oi, Salvador, por gentileza, o senhor tem condições de entrar em contato aí com o operador de Finger? Parece que não tem ninguém disponível aqui, a gente não pode iniciar o push assim. É o Gol 1804. Tá ok, a gente informa aqui via canal aí, Freire. Obrigado. 1010, reduzindo o F6, 709. Ô Salvador, o Gol 1804 quer deixar reportado aqui a impossibilidade de iniciar o pushback, porque o fiscal de pátio não está presente. Tá ok, a gente entrou em contato aqui via canal aqui com a Infraero, ele deve estar providenciando, mas estamos cientes. Tem uma pessoa aqui embaixo com uma Motorola que ele está andando assim de uma forma tão lenta que parece que ele não vai chegar aqui a tempo para tirar o finger. Prontinho, o senhor só reporta quando tiver pronto para iniciar, que temos um tráfego agora no Traverso do 88, está prestes a iniciar o táxi. Eu vou reportar para o senhor então quando ele tirar a passarela, porque pronto, nós já estamos há bastante tempo. Não é isso mesmo, quando tiver iniciando de fato o pushback. É, não é mole não. Sorria, você está na Bahia. Solo Salvador, Gol 1705, está pronto para o táxi, tem 86 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna com fim. Copiado, autorizado para seguir o táxi, Juliette Alfa, antes de engraçar na Golf, torre 1.18.6. Juliette Alfa, antes da Golf, 18.6. Obrigado, tenha um bom dia, um bom domingo. Muito obrigado, igualmente, bom voo. Gol 1897, pushback, acionamento no 7. Aguarde para iniciar a Gol 1897. Aguardando, Gol 1897. Na proa de Taparica. Capango Alfa, Vitor Juliette. Frequência livre para coordenação, chame para regresso. Tá pronto finalmente tirar o finger Gol no 804. F6709, reduza para 1709 para sequenciamento, tráfego 11 horas, 19 milhas, passa a posição CARI, grau de speed 2109, reduzindo. Relativo, reduza para 170, que tem uma nave de pequeno partido. Mike Uniforme 2, F6709, Mitsubishi. Relativo. Patango Whisky, aqui pega o reporte estabilizado. Está estabilizado o Whisky. Complete final ILS, chame torre 1 no 8.6, o Whisky Yankee Tango. Torre 1 no 8.6, Yankee Tango. Bom dia, Gol 607, antes da Gol. Autorizado final ILS, reposto estabilizado. 2.96.67, a 9, reparamento estabilizado. O posto está 2.8.607. Confirmando no 607, vai manter a posição na Alfa antes de ingressar na Golf, ok? Ok, na Alfa então, antes de ingressar na Golf, certo. Turno no 8, correção 1.28.8, alterna 1.26.4. 2.28.1.64.35.7, bom dia. 4.3 Campinas com 1.69, é isso? Confirmo. Já prosseguiram o táxi via Taxway Juliette Alfa, antes de ingressar na Golf, chame a torre 1 no 8 nesse momento. Juliette Alfa, antes da Golf, 186.6. Para o táxi, Gol 897 com 189 a bordo, 3 horas e 10, alternando Campinas. Estão aqui, estou alternando centro de Sírio, 1927. Juliette Alfa, antes da Golf, 18.6, será na tua escuta, obrigado, boa semana. Beleza, permanece bem 15 da luz? 16 agora. Obrigado, 16. Tchau. Passagem do tráfego nacional, Gol 1607, fazer a linha MAT? Não, negativo, tem uma segunda aeronave ingressando agora a final da 28, após o Webjet ser autorizado sua decolagem, ok, aguarde. Ok, a 1607 está pronto, pode decolar de imediato, se autoriza a linha MAT e decola de imediato após liberar a pista do tráfego que está pousando aí. É que a gente tem tido aqui um problema de uma aeronave, quando alinhada na 28, ela está interferindo no glide da 28, por isso eu fui orientado a manter a posição na Alfa, ok? Ah, tá bem. Esquenta Tango, seu solo 2-2, litra próxima à esquerda, mantém a posição antes da Alfa e chame o solo 1-2-1, décimo 9. Esquenta, mantém a posição na Alfa, chame o solo 1-2-1. Informo que está à esquerda do curso. Tome intenções. Nativa, é para seguir para o senhora. Zena, junto ao centro. É por esse 58, não é isso? Positivo. Sente. Obrigado. Carlos, vai passar o Whisky, está no livro. Whisky e Yankee Tango. Observando, após a passagem do tráfego na Alfa, prossegue seu táxi, Alfa Juliette. na Taxway Lima, chame a torre 118.6 para prosseguir o táxi. Tentata Juliette na Lima, torre 186, tem então. Fala, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, bom dia, mantenha a escuta guardando cópia. Ah. 125, alterna 126, decimal 55, bom dia, bom dia. 128. Que negar 10 no meio agora. Nativo, livre pouso 6709. Pouso 607 visual com objeto na final da 28. Afirmo. Então após o pouso do mesmo, tá livre o senhor ingressar, alinhar e manter na 28. Após o objeto, ligado ingresso e manter 28, 1607. Para cópia. Diga, 3179. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Abrisque 58. Saída Gole Eval Sagaz. Após decolagem, pista 28, curva à esquerda. Controle 119.35, código transponder 5010. Positivo, autorizado 340 para Guarulhos, operador 58, da coluna 28, esquerda. Gole Eval, após direto Sagaz. 5012 é o transponder, 6935, controle, então 3179. Ok, só confirmando seu código transponder, é o 5010. 5010, obrigado. Correto, neste próximo táxi. Obrigado. Papa Romeu, Romeu Bravosca, qual o tático que se encontra e a pista que decola? Aerostar, decola do 1700. Aerostar, 1700. O Romeu Bravosca, nível 200, Serra Novembro, Índio Uniforme, radial é a 250. Após a decolagem da pista 17, curva à direita, sai na saída Gole, Eval, direto. Controle 119.35, código transponder 5003. Correto, número de pessoas a bordo? 02. 02, para acionamento E-Tax, torre 118.6. Bravo. Para o táxi da 3153 com 174, 4 horas, Guarulhos. 19. Plano esquerda, mantida alfa, 19 livramento, 709. Alfa, antes de ingressar na Golf, torre 118.6. Alfa, Golf 26, obrigado.